Noite fria, sigo com mais cautela na pista. A viatura me parou há uma meia hora atrás. Perguntaram onde eu ia, da vida o que eu fazia, se eu tinha algum BO na justiça pra resolver. Disse aí, eu não tenho nem pretendo ter. Só faz seu trampo e me dispensa que eu tô cheio de coisa pra fazer. E já falo já, pode pá, revirar, revistar, que comigo cês não vão achar BO. Rodó, corro pro novo, sou mais um meu moletom. Cabeça baixa, foninho vira caixa, se até que é bom. Quem me parou foi o Rude, mas eu não tô de bobeira. Malandro não segura a bagana em fogueira. Que eu tô tranquilo na maior, que nem um brau se tô sem goró, sem um chá, sem pó, só levo minha fé e só minha coragem. No passo certo ela tá cada vez maior. Ô, chefão, de novo você vai caçar assunto, eu sabia. Meus pêsames se tá faltando o que cê queria. Banca me espera, o tempo tá escasso, já era. Tô indo, faz favor, nem me tromba outro dia. A guarda lota, eu ganho os menino que porta. Aceno pra quem tá, não ouve ali da situação. É rolê da hora e quem atrasa aqui nós corta. Qualquer assunto chega ali que os meninos dá uma atenção. Porque tudo em excesso é perigoso. Cuidado que até amor demais nessa vida eu já vi matar. Então você arriscar o meu pescoço nessa selva de pedra. É só piscar pra se anular, né? Não, vou pra navegar, entra city. Assono meu fone enquanto observo os grafite. No centro os camelô no apetite. Na esquina os compite. Pra se perder um dois, então melhor relaxar. Vou pra navegar, entra city. Assono meu fone enquanto observo os grafite. No centro os camelô no apetite. Na esquina os compite. Pra se perder um dois, então melhor relaxar. Tiozão, já imaginou a molecada pampa? Brincando de escorregar de meia na varanda. Eu, perdido, tão entretido com o momento. Hora passou, esqueci de buscar minha mina no centro, né? Festa de boteco bomba e eu vou conferir. Fica fácil entrar no samba, foda é sair. Revejo os parça da antiga que volta à raiz. Parece que hoje tudo conspirou pra eu ficar feliz. É sempre assim, simples assim. Vou no sapatinho, fazendo do meu jeito que ninguém manda em mim. Eu sigo assim, pianinho, meus parceiros, um rolezinho. Sem brecha pra falar doce, ainda boi pra Zé Bovim. Sou mais eu correndo atrás a milhão. Mais um trampista de manhã no ponto esperando o busão. Só eu e um sonho meu e uma história pra contar. Mais uma mente a milhão, mais uma chance de acertar. Bem, longe do fim que desejava os pipoca. Eu brindo com champanhe, mas se não tiver, brindo com coca. Meus mano tá na pista, revista ou evite. Ainda tamo no jogo e nós nos vemos pela city. Vou pra navegar, entra city. Assono meu fone enquanto observo os grafite. No centro os camelô no apetite. Na esquina os compite. Pra se perder um dois, então melhor relaxar. Vou pra navegar, entra city. Assono meu fone enquanto observo os grafite. No centro os camelô no apetite. Na esquina os compite. Pra se perder um dois, então melhor relaxar.